Transmania Transamérica, você ouvindo aqui na nossa segunda hora do programa de hoje, a música do Jota Quest, Um Dia Pra Não Se Esquecer, música que você pode pedir aqui através do nosso WhatsApp 45882828228, que também é um canal aí pra você interagir conosco, participando da programação. Hoje temos aqui no nosso estúdio o consultor Mehrana Mehrana, falando aí a respeito de questões relacionadas a dinheiro. Quem não se interessa por dinheiro, né? Aquela história, né? Dinheiro pode ser problema ou pode ser solução, dependendo do enfoque que você der para a questão financeira. Mehrana, nós recebemos aqui, né, durante o intervalo, várias perguntas. Uma delas aqui que eu já tinha anunciado antes, inclusive, pergunta da Lúcia, querendo saber se ainda vale a pena guardar dinheiro na poupança. E aí, vale a pena? Bom dia, Lúcia. Obrigado pela sua participação. Apesar de simples, sua pergunta, ela é de extrema utilidade para todos. Primeiro, porque a poupança é a modalidade de investimento mais popular do Brasil, tá? Mais tradicional do país. Eu até fazia uma interpretação equivocada a respeito desse comportamento dos brasileiros adotarem tanto a poupança, de achar que é falta de conhecimento ou ignorância. Mas a ignorância era minha, tá? Você estudando um pouquinho da história política e econômica recente do nosso país, você vê que nossa estabilidade econômica data de pouco tempo atrás. Ou seja, até 30 anos atrás, os brasileiros não tinham possibilidades de fazer planejamentos de investimento de longo prazo em função de diversas trocas de planos de moeda, de hiperinflação, de congelamento de preços, de valores, enfim. Então, por isso que hoje o brasileiro é muito reticente a novas alternativas de investimento e continua investindo muito na poupança. Tá fazendo só um paralelo histórico para você. Outra coisa que atrai muitas pessoas para a poupança é a isenção de imposto de renda. Mais uma vez, a gente tem uma carga tributária gigantesca que não volta como uma qualidade de serviço público para o cidadão e para a população, o que acaba nos causando uma grande raiva de imposto. Então a gente naturalmente busca alternativas que não tenham imposto. Eu costumo fazer uma brincadeira a respeito da isenção de imposto na poupança. Por quê? Porque imposto é em cima de renda. Ela rende tão pouco que eles nem te cobram imposto. Então, assim, o melhor a ser feito quando você vai tomar uma decisão de investimento é qual a rentabilidade líquida dele, tendo ele taxas ou não, tendo ele imposto ou não. Se no fim das contas ele rende mais, vale a pena. A respeito da poupança, tá? O problema é como as pessoas utilizam ela. Ela é um produto que possui liquidez diária, segurança, isenção de imposto de renda, enfim. Só o fato dela ter liquidez diária e rendimento mensal, ela já demonstra que ela é uma aplicação voltada para curto prazo. Então, assim, se você utiliza a poupança para juntar um dinheiro para viajar no fim do ano, para trocar seu celular, trocar seu computador, enfim, com objetivos de curto prazo, é saudável, ela é uma espécie de fluxo de caixa. Se você utiliza a poupança para o teu capital de reserva de emergência, que você pode precisar a qualquer momento, também é saudável. Agora, se você está planejando a tua aposentadoria, se você está planejando comprar um imóvel daqui a 5, 10 anos, e você faz esse acúmulo na poupança, de fato você não está tomando uma boa decisão, tá? E por quê? A poupança hoje, se pegar dados de 2015, a rentabilidade dela foi abaixo da inflação. Então, no ano passado, a gente teve a poupança rendendo pouco mais de 8% ao ano, com uma inflação de 10,5%. Ou seja, por mais que você tenha mais dinheiro no fim do ano, seu dinheiro compra menos. A rentabilidade real da poupança foi negativa. Então, assim, para objetivos de médio e longo prazo, eu prefiro aproveitar modalidades que você possa aproveitar as elevadas taxas de juros que o país pratica hoje. A poupança, ela não acompanha a Selic diretamente. Então, a Selic está em 14,25%. Desde que passou de 8,5%, a poupança travou sua rentabilidade, enquanto outras aplicações de renda fixa seguiram essa alta de juros, como CDB, LCI, letra de câmbio, enfim, fundos de renda fixa. E mais uma vez, assim como a gente falou na questão previdenciária, para mim a melhor alternativa para quem está buscando sair da poupança de forma gradativa, em busca de maior rentabilidade, sem tomar mais risco, esse primeiro passo deve ser dado em títulos públicos do Tesouro Direto. Assim você pode se proteger da inflação, já que você tem títulos indexados a ele, e trabalhar com objetivos de curto, médio e longo prazo conforme os seus objetivos. E você pode enviar sua pergunta aqui, né? 8828-2828 é o nosso WhatsApp, 3028-2828. o telefone aqui da Transamérica Foz, e Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E uma pergunta também aqui relacionada à questão de renda extra, né? Até lembrando aqui que na primeira participação sua aqui na Transamérica Foz, você falou da questão de que uma das melhores formas de equilibrar o orçamento é ganhando mais, né? Pergunta aqui da Carla, que coloca o seguinte, que está fazendo freelas, né, nas horas vagas, buscando forma de ganhar dinheiro também na internet. E ela pergunta, quer saber o seguinte, como utilizar a internet para ganhar uma renda extra e quais áreas estão em alta na internet? Bom dia, Carla. Obrigado pela sua participação. Só retomando a sua citação que o Guilherme comentou, normalmente as pessoas pensam apenas em reduzir os seus gastos, né? Sendo que a primeira opção, em busca do equilíbrio financeiro, deve você, de fato, quebrar a cabeça sobre possíveis alternativas para aumentar a sua renda e ganhar mais. Então, parabéns, você está no caminho certo. E a internet abre muitas portas para esse caminho, tá? Confesso, Guilherme, que eu sou um grande entusiasta do modelo de economia compartilhada, que é aquela que busca sustentabilidade no uso de bens e serviços, enfim, nessa troca que possa gerar uma renda para o pequeno empreendedor, para o autônomo, e uma economia para o consumidor. Então, assim, como você pode utilizar a internet para melhorar um pouquinho as suas finanças? Primeiro, eu te diria que você pode começar se desfazendo de coisas que você tem e não usa mais. Então a internet abre esse espaço para você anunciar, comercializar o que você tem, o que está sobrando, o que está ocupando espaço na tua casa. Você pode dar utilidade a esse produto e ainda gerar um dinheirinho extra em sites como Mercado Livre, OLX. Hoje as próprias mídias sociais são bastante utilizadas para essa finalidade de comercializar. Outra opção bastante interessante que eu acho que vale a pena a gente citar, principalmente para Foz do Iguaçu, que é uma cidade que tem um enorme potencial turístico, é a opção de você disponibilizar seu imóvel. Se você tem um imóvel vago, se você tem um espaço no teu imóvel, você disponibilizá-lo para locações de curto prazo, tá? A gente atrai muito turista estrangeiro que já está habituado a se hospedar dessa maneira. Tem um site que é o Airbnb, que hoje é o que disponibiliza o maior número de quartos no mundo, e você pode facilmente disponibilizar o teu espaço e gerar uma renda extra. Particularmente, eu sou entusiasta e usuário, então eu uso quando viajo para economizar e também para ter uma opção de hospedagem diferenciada. Assim como em Curitiba, eu disponibilizo um imóvel para locação, o que acaba com bastante segurança e pouco trabalho, me gerando uma renda complementar. E indo direto ao teu ponto sobre a questão de freelas, também há plataformas que unem as duas pontas, tá? Quem quer disponibilizar um serviço profissional e quem quer com economia. Tem sites como prolancer.com, se não me engano o maior site do Brasil nesse segmento é o Get Ninjas, e você pode oferecer suas habilidades, suas competências, seja dar uma aula, uma consultoria numa área que você domina, na tradução de um idioma que você tenha conhecimento, fazer uma peça, uma ação de marketing, fotografar, web design, programação, enfim. Até como o pessoal perguntou que áreas estão em alta, te diria que essa última de programação é uma área que está muito em alta, tanto no Brasil quanto no exterior. Principalmente programação voltada para aplicativos mobile, né, para celular. Outra vantagem de você utilizar, seja o site como Airbnb para hospedagem, para disponibilizar um espaço, seja sites de freelancer como os que a gente citou, é que você pode disponibilizar isso para o consumidor estrangeiro. Como nossa moeda está fraca, você receber em moeda estrangeira acaba sendo uma renda ainda melhor para você e para quem paga acaba tendo um custo mais competitivo. Mas vale lembrar também, Carla, que o mau uso das mídias sociais ou o excesso de tempo vendo inutilidades na internet pode atrapalhar o seu foco e o desempenho na sua profissão, tá? Então, a diferença entre o veneno e o remédio está no tamanho da dose. Mas enfim, hoje se você tem alguma atuação profissional, você não pode estar fora da internet. Então utilize esse meio para impulsionar o seu negócio e atrair mais clientes. Enfim, espero que você faça bom uso da rede para aumentar a sua renda. Obrigado pela sua participação. Agora, quando se fala da questão de renda extra na internet, obviamente isso não está ligado àqueles anúncios piscantes que aparecem, né, em tamanhos gigantes em todos os lugares, incomodando, dizendo, né, clique aqui para ter renda extra, ganhe tanto por mês fazendo isso e aquilo. Ou seja, isso aí geralmente é arapuca, né? Claro, Guilherme. Inclusive, depois a gente pode até sugerir essa pauta para programas futuros para discutir, inclusive, sobre promessas de rentabilidade, promessas de dinheiro fácil. Em 2014, durante um ano, eu fui colunista de uma revista também, Investe Mais, a DVFN, e um dos meses eu dediquei só sobre esse tópico, né, de como você pode evitar cair em ciladas financeiras. E um dos primeiros alertas é quando você tem uma promessa que te parece muito atrativa, que ela te oferece possibilidade de grandes ganhos, sem risco, sem trabalho, sem investimento. E você vê muito anúncio assim na internet. Então, assim, se algo te parece muito atrativo, não se empolgue, desconfie, tá? A gente não acredita que há dinheiro fácil, seja na internet, seja no mercado de capitais, seja na bolsa de valores. Então, assim, não busque por isso, que normalmente isso te leva para grandes ciladas e você acaba comprometendo um dinheiro que foi muito suado para você ganhar. Aquela frase antiga até de que quando a esmola é demais, o santo desconfia, mais ou menos isso? Bem por aí, viu? E o santo tem que desconfiar mesmo para que você possa evitar cair em grandes ciladas, em grandes prejuízos. Então tome muito cuidado com esse tipo de proposta, analise isso a fundo, saiba que tudo dá trabalho, que tudo tem risco e é saudável que você conheça isso para você se preparar para o pior cenário e saber o que você deve fazer para atingir bons resultados. Então, assim, tem muita oportunidade boa na internet, assim como tem muita proposta falsa que visa mais prejudicar as pessoas do que ajudá-las. E você pode participar aqui enviando perguntas também para o Merrana. Estamos no 4588-282828, 3028-2828, o telefone aqui da Transamérica Foz. Você pode interagir também pela nossa fanpage no Facebook, no Twitter e no Instagram. Daqui a pouquinho aí temos mais uma participação do Merrana aqui falando sobre dinheiro.